confunde a um computador. Não sabe que flor brota na campina, porque querendo uma determina que a impressora 3D molde uma flor. A impressa tem textura, cheio e cor. A quem sabe que é plástico fascina, e quem não sabe nunca imagina algo que a natureza não criou. Belas e criativas são impressas, mas flores modeladas como essas são mensagens de quem está fingindo. Eu amo as belas flores naturais, mas nem essas jamais serão iguais a dois lábios de pétalas se abrindo. Tem textura, cheiro e cor. A quem sabe que é plástico fascina, e quem não sabe nunca imagina algo que a natureza não criou. Belas e criativas são impressas, mas flores modeladas como essas são mensagens de quem está fingindo. Eu amo as belas flores naturais, mas nem essas jamais serão iguais a dois lábios de pétalas se abrindo.